do Divã do Calaveira. Este quem vos fala é o Calaveira e voltamos agora com mais um Divã do Calaveira, né? Não, Mel. Pois é, estamos aqui de volta. E depois de um longo tempo, né? Tem quanto tempo que a gente não aparece? Acho que um mês, por aí. É, né? É, né, Brunão? Um mês? Eu, na verdade, nunca apareci no Divã, é a primeira vez aqui. Olha só, internet, hoje nós chegamos pra esculachar, né, Mel? Pois é, hoje é mamilos, total. Cara, eu vou falar pra vocês que eu tô tão feliz, velho, porque eu adoro compartilhar momentos com pessoas tão revoltadas quanto eu, porque eu sou um cara revoltado, vocês sabem disso. Imagina. No vídeo do Jurassic Cast, a Melina, você sabe, né, meu, que eu sou um cara revoltado pra caralho. Tu bota a cara da Dilma na minha frente, meu amigo. Eu tô... Porque é o Brasil, porque é o Brasil. Vivaldo está adorando, que é o Brasil. Exatamente. E pra dar uma fomentada nessas discussões a respeito, agora vamos falar de música, ou pelo menos do mercado artístico brasileiro, né, Mel? Nós convidamos uma pessoa, aliás, a Mel convidou uma pessoa que, cara, eu tô muito feliz de conhecer, de verdade, sem demagogia, porque eu vi algumas declarações na televisão, enfim, em jornais, em outras mídias. Na coluna, no Yahoo. E é uma pessoa que, cara, eu acho muito... Eu boto muita fé numa pessoa que tem coragem de dizer o que pensa, sabe? Porque todo mundo hoje em dia, todo mundo hoje em dia é muito blasé, né, Mel? Muito cagão. É, exatamente. Todo mundo vê, não, porque ele não quis dizer muito bem isso. Não, ele não só afirma o que ele quis dizer, como ele reafirma, né, Mel? Então, Melina, de quem eu estou falando, minha querida? Muito convidado da vez, o Regis Tadeu. Obrigada pela presença, Regis. Valeu, pessoal. Tudo bem? Boa noite pra todo mundo aí. Boa noite. Olha aí. Nós também temos um outro convidado, dessa vez um pouquinho conhecido do público do Jurassic Cast, né, Mel? Só um pouquinho, acho que ninguém vai lembrar dele, né, Festa? Exatamente, nunca esteve aqui neste quadro, nunca esteve aqui neste episódio deste programa do site Jurassic Cast, mas eu acho que vocês vão reconhecer pela voz. Seja bem-vindo, deixa eu pegar o nome aqui, é Bruno Lagana, é isso mesmo? Fala, galera, beleza? Aqui é o Brunão e tô de convidado aqui nessa sessão de terapia pra gente conversar aí com o Regis Tadeu. Regis Tadeu, que é crítico musical, né, jurado do programa Raul Gil, colunista, produtor, apresentador do portal do Yahoo, tem os programas Rock Brazuca e Agente 93 na rádio USP FM e foi diretor de redação e editor das revistas Cover Guitarra, Cover Baixo e Batera. Currículo pequeno, né? É um prazer estar conversando com um cara que gosta de música brasileira boa, né? Não essas bostas que a gente vem vendo por aí, tendo que aturar na televisão e na rádio, né? Olha, realmente eu faço, tenho muitas atividades. Agora, essa coisa do conceito de música boa ou não, isso é uma coisa extremamente relativa, né? Porque se você chegar pra uma menina retardada que é fã do... A música boa pra ela é aquela merda, você tá entendendo? Então, assim, isso varia muito de pessoa. Da sua bagagem, né? Do que você tem culturalmente falando, né? O Regis, tem uma frase que diz assim, gosto é que nem braço, né? Tem gente que não tem. Uhum. Então, acho que é por aí, né? Tem também o outro viés também, né? Porque, assim, essa frase ela pode ser aplicada, inclusive, contra nós. Por exemplo, o fã de funk carioca, por exemplo, ele pode usar essa isso, frase. Isso, exato. Exato. As referências acabam mudando. O que eu acho que é absolutamente inquestionável é que realmente assim, a qualidade musical das canções que nós ouvimos hoje no rádio e na televisão, ela é diretamente proporcional ao emburrecimento coletivo que a gente vê. É engraçado porque antigamente nós tínhamos a música popular brasileira e com a ascensão daquelas duplas sertanejas horrorosas na época do governo Collor, nossa, sertanejo ali não tinha absolutamente nada. cara, veja bem, para minha referência, né? Eu acabei criando uma outra categoria que é a música popularesca brasileira. Então hoje você tem, ao contrário do que as pessoas costumam apregoar aos quatro ventos, que a música brasileira morreu, que a música brasileira tá uma merda, não sei o quê. Pelo contrário, cara, a gente vive hoje uma época muito fértil em termos de qualidade sonora dentro da música brasileira. O problema é que isso não chega no mainstream, né? Não chega nas rádios, não chega na TV. Então você é obrigado a fazer uma pesquisa. E hoje com a internet é muito fácil você pesquisar, é muito fácil você descobrir novos sons. Basta você não ter preguiça. É, não ter preguiça e alguém que te indique também, né? Muita coisa que eu recebi Não, muita indicação, assim, de galera, sabe? Muita coisa que eu não conhecia. Não, tudo bem, eu acho que a indicação é uma coisa importante, mas também você não pode ficar esperando indicação. Não só esperando, mas, por exemplo, você me apresenta uma banda legal, sei lá, do sul da Malásia. Pô, eu vou procurar mais bandas legais do sul da Malásia também, porque, tipo, se eu gostei de uma, eu posso gostar de 5, de 10. Sem dúvida. Nesse sentido, assim, que eu falo de indicação, sabe? De coisa assim, diferente, vou pesquisar mais a respeito disso, sabe? É, eu entendo perfeitamente, assim, acho que a indicação realmente é importante, até uma parte do meu trabalho é exatamente indicar esses caminhos, né? Mas o que eu bato muito na tecla é da pessoa realmente não ficar esperando a informação cair no céu. Da mesma forma como eu fiz, por exemplo, da mesma forma como eu posso ter a iniciativa de eu mesmo ir atrás de boas bandas do sul da Malásia, eu acho que as pessoas também não podem ter preguiça de pesquisar, tá vendo? E uma coisa que eu vejo muito, todo dia, todo santo dia, de domingo a domingo, eu recebo pedidos de pessoas que me acompanham nas redes sociais, que me acompanham no meu trabalho, pedindo dicas, pedindo sugestões, tá entendendo? E é uma coisa que eu faço, eu falo, meu amigo, tudo bem, você tá entendendo? Eu posso te mostrar a vara e eu posso te mostrar a vara também, ó. É, como assim? Caraca, a pessoa olha aí. Pediu uma indicação. É, eu mesmo vi que eu falei merda. Mas eu quero usar um exemplo dentro do universo da... Você sai pra pescar. Eu posso mostrar a vara e mostrar pra você como é que eu pesco, mas assim, vai você atrás dos peixes. A nova geração, a molecada hoje, tá muito, muito, muito preguiçosa. Não, mas tá mesmo. Nossa senhora, pra todos os assuntos, não só pra música, mas assim... Não, é geral. Pra quem ainda não conhece. Foi absolutamente por acidente, assim. Eu nunca escrevi nada até 1994. Eu sempre fui dentista. Olha só. Fui dentista, com consultório, tudo direitinho, aquela coisa toda. Caraca, olha, e eu acho que isso é mais insólito do que quando eu falo que eu sou psicólogo. As pessoas ficam um pouco abertas. A pessoa fala, não, você é psicólogo. Como dentista, realmente ficava um pouco aberto também, né? Não, realmente não parece que, né? A gente conhece esse seu lado da música, né? Não... Na verdade, eu nunca escrevi absolutamente nada. Então eu era apenas um dentista apaixonado por música. E aí, acidentalmente, um diretor de uma revista chamada Cover Guitar, que só trabalhava com partituras, né? Passavam as transcrições pros leitores. Nossa, lembro, eu comprava cover baixo. É, então. Pra aprender. É, não, mas assim, no começo da Cover Guitar, em 1994, a revista não tinha matérias, era apenas as tablaturas e as transcrições. E aí ele me chamou, nós tínhamos amigos em comum e ele soube que eu tinha uma grande coleção de discos e ele me chamou pra escrever. Eu falei pra ele, falei, olha amigo, eu nunca escrevi nada, não tenho experiência nenhuma, eu não escrevia nem jornal de colégio, eu sempre li muito, mas nunca me aventurei a escrever. Aí ele falou, não, mas vamos lá, não sei o que, você faz umas críticas de discos, dá a tua opinião, não sei o que, blá blá blá. E aí foi uma bola de neve, né? Aí eu, tempos depois, eu virei repórter da revista, depois eu virei editor, depois eu virei diretor de redação, isso tudo mantendo a carreira odontológica paralela, né? Aí quando eu comecei a trabalhar em televisão, e aí surgiu o programa de rádio, e aí surgiu o Yahoo, não sei o que, blá, blá, antes que eu fizesse um negócio que eu sempre detestei como dentista, que era desmarcar consulta de paciente, que as agendas começaram a conflitar, eu optei por terminar todos os tratamentos, passar os meus pacientes para alguns colegas e mergulhar definitivamente dentro desse universo musical. Então, mas o começo assim, foi uma coisa meio acidental, assim, não, não tinha a menor pretensão de escrever e de entrar nesse meio. E o convite pro Raul Gil surgiu como, assim, nesse meio tempo? O convite pro Raul Gil surgiu por conta do quadro que eu tinha no Super Pop, lá da Luciana Gimenez. Não, eu lembro disso, que você ficava batendo boca com ela. Eu não assisti o Super Pop, cara. Um dia eu te vi lá e falei, cara, eu vou deixar. Mentira, menina! Verdade! Tu é fanzata dela. Ai, tô boba. Tô passada. Assume, qual o problema assistir o Super Pop? Pois é. Programa Super Pop. É super inteligente. E eu tinha um quadro lá, que era um quadro que de inédito não tinha nada, porque era uma coisa que nos anos 70 era feito pelo Flávio Cavalcante, pelo Alfredo Borba, que era quebrar discos ruins. E o legal, assim, é que eu mesmo escolhi isso, né? Então, foi legal, foi bacana, foi um quadro que deu uma repercussão muito boa na época, assim, foi a época em que o programa da Luciana Gimenez tinha uma audiência mais elevada. Quando foi feito o boicote das gravadoras em relação a Rede TV pra tirar o meu quadro do ar, na hora que eu saí, o Raul Gil me chamou. Falou, nossa, rolou isso? Esse negócio de boicote das gravadoras? Ah, você deve ter comprado muita briga, né? Quebrando um CD de alguém, ou algum artista mais doído ali, pegar no ego do cara. Não, os artistas realmente ficavam putos, você tá entendendo? Mas nunca ninguém chegou ao ponto de querer me agredir ou me processar, porque eu falava mal do trabalho da pessoa, não? É claro, aí você tem o direito a dar sua opinião a respeito do trabalho dela, não da pessoa, né? Claro. E aí um dia me chamaram e falaram, olha, meu, as gravadoras estão armando um boicote, elas não vão liberar mais artista pra programa nenhum da RedeTV. Nossa! Aí como a RedeTV já tava passando na época por uns problemas com o João Kleber, aí eles falaram, puta, meu, não vai dar pra segurar a onda de um boicote agora. Então eles tiraram a princípio, provisoriamente, o quadro do programa, mas eu sabia que não ia voltar. Uhum. E aí, nesse ínterim, o Raul Gil entrou em contato comigo e falou, pô, você é um cara que fala o que quer, fala não sei o que, boca dura, blá, blá, blá. Porra, eu preciso de um cara desse no meu júri. Falei, porra, vambora. E tô lá até hoje. Camisetas do Jurassic Cash, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cash, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Uma coisa que eu acho muito bacana do que você faz, Regis, é porque justamente você vai na questão do trabalho, né? Você vai na questão do profissional, né? Exatamente. Eu já vi outras pessoas fazerem esse tipo de coisa, mas eu já vi, assim, o crítico, né? Ou a crítica, enfim, pegava mais no pé, até às vezes, da questão cultural, de onde a pessoa vinha, como a pessoa falava. E não é. É justamente a crítica que você faz é em cima do trabalho, é em cima, inclusive, do que aquele trabalho pode agregar culturalmente ao país. Isso que eu acho muito legal. Teve aquele vídeo que voltou, ó, que eu vi até uma tua declaração. Eu não sei se foi no Facebook ou foi no Twitter, acho que foi no Facebook, que você falou assim, pô, eu tô surpreso com a repercussão do vídeo que você fez com a acho que é Cristina Volpato, não é o nome dela? Regina Volpato. Regina, isso. Você misturou a Cristina Rocha com a... Pois é, é porque ela fazia o mesmo programa, né? É. Aí ela, e aí você falou, tava falando com aquelas meninas, aquelas, acho que era as tequileiras, é isso mesmo, porque eu vi esse vídeo, eu já vi esse vídeo umas 20 vezes, que eu acho muito engraçado, e me dá uma pena deles, cara, e com aquele menininho lá, do garoto lá do Ostentação, e você tava falando justamente com relação ao trabalho, não tinha nada a ver com o fato dela se vestirem de tal forma, com o fato do garoto fazer isso ou fazer aquilo, e isso que eu acho muito legal. Eu não tenho de forma alguma a postura de criticar o artista pessoalmente, tá entendendo? Até porque eu não conheço esse pessoal, eu não sei o que eles fazem nas suas vidas privadas. Claro. A minha crítica, ela é sempre voltada pelo trabalho da pessoa, por aquilo que a pessoa faz em termos profissionais, em termos musicais, em termos artísticos. E eu procuro sempre embasar as minhas opiniões, por mais destrutivas que elas sejam, eu procuro embasar isso em argumentos sólidos, tá entendendo? Porque não adianta nada você também fazer uma crítica negativa a um determinado artista, por exemplo, e você não oferecer uma argumentação que embase essa tua opinião. se o teu interlocutor, no caso é o telespectador, ou o ouvinte, ou o leitor, ele vai concordar com a minha opinião ou não, isso é um outro problema. Porque a minha intenção, na verdade, é fazer a pessoa parar pra pensar. Sim, é uma opinião que você tem pra pessoa analisar o trabalho daquela outra pessoa. Não só porque ficou tocando 190 vezes, sei lá, na rádio, num programa de televisão, que ela é obrigada a gostar e achar que aquilo é bom ou não. Não, exato. Então, respondendo a tua pergunta, eu sempre embasei as coisas dentro do aspecto artístico, do aspecto profissional da coisa, né? Jamais, por exemplo, eu vou dizer que as tequileiras do funk, por exemplo, se vestem como vagabundas, você tá entendendo? Uhum. Mas, evidentemente, que eu vou criticar, e como eu critiquei nesse vídeo, que eu achei, eu fiquei realmente espantado, porque, na verdade, esse na época em que o programa foi ao ar na Rede TV, a repercussão foi praticamente zero. E aí, uns 8 ou 9 meses depois, algum gaiato botou esse vídeo no YouTube e bombou pra caramba. E aí se transformou num viral, e é uma coisa impressionante. É engraçado que antigamente pessoas me paravam na rua, né, pra bater papo, tirar foto, aquela coisa, aquele... Sim. Fator por conta da minha participação na televisão. A televisão é um meio poderosíssimo. É. Depois desse vídeo, as pessoas passaram a prestar atenção num outro lado meu, cara. Então, assim, tem gente que nunca viu o Raul Gil, por exemplo, na vida, e vem me cumprimentar até hoje por causa desse vídeo, em que eu dou uma destroçada lá naquele pessoal do funk. Mas, bicho, eu vou falar uma coisa pra você, Regis, com toda sinceridade. É que, na verdade, você falou o que, sei lá, dos 100 milhões de brasileiros tinham vontade de falar. Calaveira. Oi. Vamos colocar um trechinho aí pra galera escutar? Ah, por favor, se regozijem, é muito engraçado, gente. Mas dá uma pena do caramba das tequileiras. Regis Tadeu. Oi, querido. Fique bom à dia. Vontade. Bom dia. Obrigada por ter vindo. Claro, lógico. Quer falar alguma coisa já de cara ou preciso perguntar alguma coisa? Não, você pode perguntar, meu parceiro, porque eu vi um festival de besteiras aqui. Você pode perguntar o que você quiser. O que mais te chamou a atenção, Regis? O que mais me chamou a atenção, primeiro, no caso da fala delas, foi a absoluta incapacidade de definir o próprio trabalho delas. Quando você perguntou, por exemplo, mas qual é o estilo de vocês? É o estilo pegadora. Isso, musicalmente, não quer dizer rigorosamente nada. E o nosso mestre aqui, falando a respeito das suas próprias letras, falando que reflete a realidade... Quem reflete realmente a realidade é o hip-hop, é o rap brasileiro. Quero fazer um comentário. Mestre, na boa, eu acho que você precisa realmente entrar numa escola de música. Até sua opinião, né, mestre? Minha opinião, claro que é minha opinião. Porque foi uma das coisas mais desafinadas que eu já ouvi na minha vida, juro por Deus. Porque assim, você canta fora de tom da música, viu? É um negócio... Engraçado que eu faço 13 shows por final de semana, cada show com mais de 5 mil... Não quer dizer nada, meu amigo, desculpa. 13 shows. Você não vai aplaudir, Regis? De jeito nenhum. De jeito nenhum? Imagina, pelo amor de Deus. Não. Isso é muito ruim. Muito ruim. Musicalmente falando, é muito, muito ruim. Não tem nada? Não, nada. Absolutamente nada. O ritmo é fraco. O arranjo é igual a 228 milhões de funks parecidos. A letra é péssima. Na minha opinião, nada contra vocês, meninas, pessoalmente. Sim. Mas o som que vocês fazem é a prova viva que nada é tão ruim que não possa piorar. Nossa, é tão ruim que no YouTube chega a 1 milhão a 2 milhões de acessos. Pois né? É, querida, mas isso é uma coisa muito interessante, porque quando você tem um vídeo com 2 milhões de acessos, não necessariamente são 2 milhões, são 2 milhões de pessoas que gostam do vídeo. Eu queria saber por que mais da metade dos brasileiros, o sucesso momentâneo e praticamente o pessoal não deixa de ouvir o funk. Uhum. O pessoal quer dançar, é funk. É funk. O pessoal quer curtir, porque a maioria dos brasileiros gostam desse ritmo. De onde não... você tirou a informação de que a maioria dos brasileiros gosta de dançar esse ritmo? É geral, você vai... É carro, bastante é na mesmo. Rua, eu, por é exemplo. Balada, comentários. Peraí, não, você analisar a coisa sob o ponto de vista da balada, é um universo muito restrito para você falar de que mais da metade da população brasileira ouve funk. Esse esquema que você faz é o esquema que rola na grande maioria desses grupos. Gaiola de popozuda e não sei o que. Mas você quer concordar comigo que não só o funk, vários artistas, por exemplo, vários cantores de forró, funk, tem um compositor que compõe a música para eles. Por isso que esses artistas de forró também são muito ruins. Porque, pra você. Na verdade, porque, mas é lógico que é pra mim. Pra você. Mas é claro que é pra mim. Eu tô dando a minha opinião. Eu vou volto a dizer. Não, vou explicar, lógico, pra você. Lógico. Eu não posso dar minha opinião baseado no que ele pensa ou no que a Regina pensa. Sim. É óbvio que é a opinião minha. Regis, você quer dar alguma dica, algum site, alguma... indicar uma banda? Não, a dica que eu quero dar pras pessoas que estão nos assistindo, pais e mães, por favor, estimulem os seus filhos a ler. Não importa, jornal, livro, o que quer que seja. Gibi, o que gibi, gostar de ler? Gibi é sensacional. É uma porta de entrada sensacional. Porque assim, quanto mais o seu filho ou sua filha ler, melhor ser humano ele ou ela vão ser, tá? E eu queria dar um toque também para as pessoas, não, mais uma vez, não confundirem funk, o chamado funk carioca, que é, por exemplo, o som que as tequileiras do funk fazem, inclusive foi sensacional hit, surra de bunda, coisa muito legal. Não confundir esse tipo de som com o verdadeiro funk, que foi feito por James... Que esse foi que feito... a gente tá ouvindo é o funk. Pois é, Earth, Wind & Fire, por exemplo, sensacional. Adoro. É sensacional. Então, Earth, Wind & Fire, James Brown, Ohio Players, Funkadelic. Então, assim, não confunda, porque, como diria o grande Tim Maia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No momento que o vídeo foi publicado, Regis, o funk, ele tava com uma coisa insuportável já, sabe? Você tem a Rede Globo, com um programa específico lá da Regina Casé, fazendo toda aquela glamourização em cima do funk, aquela coisa... Em cima dos Vida Louca. Em cima dos Vida Louca, cara, né? O negócio da Regina Casé é muito mais sério do que isso que vocês estão falando. É. O programa da Regina Casé é um programa que ela não só glamouriza o funk, mas como ela glamouriza a vida na favela. Ah, eu sempre falei local, isso. Local onde todo mundo quer sair. Pois é, é isso que eu sempre falei, Regis. Eu sempre falo isso pra minha mulher. Às vezes eu vou pra casa da minha sogra tem mania de deixar no programa dela. Eu sempre falo com ela. Falei, cara, se gosta tanto da favela, por que que não se muda pra lá? A mulher fica falando, glamorizando a favela e mora, sei lá, tipo num triplex na beira da praia. No Leblon. No Leblon. Ai, a favela é tudo. E quem vai lá pro Leblon? Falei, cara, por que que não fica na favela? Assim, não é que eu tô falando mal da favela, não é isso não. Mas é porque, entendeu? Ah, isso aí, exatamente isso aí que você tá falando. A pessoa glamoriza, cria toda uma fantasia e enfim, né? Mas isso é uma estratégia da Rede Globo pra manter todo mundo feliz lá na favela. Pra manter todo mundo feliz, tranquilo, pro neguinho não vir pra Zona Sul. Você fica martelando na cabeça da pessoa que morar na favela é genial, é não sei o que, blá blá blá. As pessoas com uma pouca capacidade de raciocínio começam a acreditar nisso e passam a curtir mais o meio ambiente. O meio ambiente deles e não vão para outros ambientes, sacou? Você, de uma certa forma, você faz uma lavagem cerebral para que a pessoa aceite ficar confinada num meio em que anteriormente ela gostaria de sair. Porque é muito fácil pra Regina Casé dizer que é lindo, que é maravilhoso, sensacional, sendo que ela come nos melhores restaurantes. Ela mora... mora num triplex, na beira da praia. Você tá entendendo? É muito fácil o Luciano Huck dizer que todo mundo na favela é feliz, sendo que ele tem uma ilha. Bem protegida, por sinal. Você tá entendendo? Então é aquela coisa, bicho. É a parte estratégica que a televisão tem, de uma maneira, digamos, maquiavélica, de contornar certas situações. Ah, internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a Delorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Funk ostentação. Moleque de 16 anos que fica falando, ah, senta aqui, senta. E a música inteira é senta. Aí ele vai e fica falando que, ah, não, eu ganho, sei lá, 100 mil reais por show, faço 500 shows no mês. É essa cultura que, assim, quanto mais desgraçado parece que você é e quanto mais merda você fizer, melhor você vai se dar na vida. Eu acho que é isso que eles estão passando. Pelo menos quando eu vejo uma entrevista, um vídeo, ou tento prestar atenção numa música que passa essas porra com carro alto e para na porta da tua casa e fica com aquele som desgraçado a noite inteira na porta da tua casa. Tipo, é essa sensação que passa, que aquilo lá é a coisa mais maravilhosa do mundo e você vai se dar bem fazendo merda, sabe? Olha, eu acho que, primeiro, o conceito de se dar bem na vida, hoje, ele é muito efêmero, assim como a fama. Sim, mas esses caras, por exemplo, o cara que não tem nada, aí fala, não, porque eu ganho 100 mil reais por show, o Cleocatra tem 199 mulheres, sabe? Então, eles estão vendendo isso como um conceito de filosofia de vida, é o que você tem que atingir, entendeu? Enquanto que o país devia estar trabalhando, você tá dizendo assim, enquanto que o país devia estar trabalhando planejamento familiar, o Mr. Catra tá dando exemplo de ter 90 mulheres. É tudo uma questão também de oferta e demanda, né? Porque se o cara faz 8 shows por dia, é porque tem público pra isso. Então, a questão... Não, cara, esse é o problema. Então, na verdade é isso, porque assim, se você faz um trabalho de merda, e esse trabalho de merda encontra o respaldo de um público ávido pra consumir essa merda, o problema não tá só no artista. Não é só o artista que tem que ser crucificado. Tem que ser crucificado o público também. Concordo. Então, se você pegar, por exemplo, a nata do que era considerado ruim em termos musicais nos anos 70, que era o que as pessoas chamavam de música brega, uhum. Se você comparar a música popularesca daquela época com a música popularesca que a gente ouve hoje, a impressão que a gente tem é que o Odair José era o Paul McCartney. Pois isso, é, cara. Verdade. Não, ouvindo o funk de hoje, eu sinto saudade da Eguinha Pocotó, sabe? Eu sinto saudade do compadre de Washington. Então, mas aí é que está a coisa. Caramba. Aí a gente cai naquela coisa efêmera da coisa. Cadê o cara da Eguinha Pocotó? Sei lá, morreu. A Lacraia morreu. A Lacraia morreu. O cantor, sei lá, tá... É, mas aí a gente entra no caso que é o seguinte, são os sucessos de temporada, efêmero, né, cara? Efêmero. Por exemplo. Cadê o Parangolé? Pois é, exatamente. Cadê o Piscirico? Cadê a puta que pariu, você tá entendendo? São coisas que duram alguns meses. Isso. É como se fosse um jogador de futebol, você tá entendendo? Um jogador de futebol, ele tem um período de vida profissional muito restrito. Sim. E isso é uma coisa que tá acontecendo agora com esse pessoal que surge do nada. Surge um Luan Santana. Aí, alguns meses depois, surge um Gustavo Lima, que é a imitação do Leão Santana. Aí, alguns meses depois, surge um tal de Lucas Luco, que é a imitação do Gustavo Lima, que é a imitação... Tá entendendo? Então, isso vai surgindo e vai morrendo muito rapidamente. Então, é isso que às vezes a gente tem que... Quando a gente vai analisar a música e o show business em geral, a gente não pode esquecer desse detalhe. Esses caras ganham muita grana, mas num período muito curto de tempo. Eu acho que isso que você tá falando serve até como uma forma terapêutica, né? Do tipo, olha, se você se irrita muito com o lepo-lepo, calma que uma hora passa. Mas aí vai vir uma coisa pior. Cara. Pois é, cara. Porque eu achava que nada era pior do que o passinho do volante. Falei, velho, chegamos no ápice do cocô. Ali não passa. Aí no carnaval seguinte veio o lepo-lepo. Falei, cara, eu não acredito, velho. Não, mas eu falo de questão de letras, assim, tipo que nem funk antigamente. Se você analisar o som que o Claudinho e Buchecha fazia com o funk agora, você tem a impressão que o Claudinho e Buchecha são os Beat Boys. Cara, O vai descendo tanto, mas aí que tá, cara, por que o nível vai descendo tanto? Porque tem alguém pra consumir, cara. O público, culturalmente falando, está ladeira abaixo também. Isso. É isso que as pessoas às vezes precisam entender. Porque assim, não adianta só você meter o pau no artista. Isso. Você tem que jogar grande parte dessa responsabilidade no emburrecimento da população. Então, assim, nada prolifera se não houver alguém que fique cultivando isso. Isso, nada vai dar audiência se não tiver quem consuma. Se ninguém vai no show, o cara para de fazer. Exato, é o que vem acontecendo com o tal de Naldo. Puta que pariu. Pra vocês repararam que esse cara quase não sai mais na mídia. É verdade. E ele parece que virou evangélico, não foi? Todo não, que tá não, na merda não, vai... Porque todo mundo que vai pra merda vira evangélico, né? É, porque na verdade o meio gospel hoje brasileiro, ele é uma espécie de tábua de salvação pra gente que tá com a carreira falida, né? Falida. Minha mãe, minha saudosa mãezinha sempre dizia, rico tem piranha, jacaré é tronco. esses caras, quando eles estão vendo que a carreira não vai vingar, eles imediatamente eles anunciam por intermédio das suas assessorias de imprensa, que tem como cúmplices uma série de colegas meus, eles anunciam essas reviravoltas, essas conversões, você tá entendendo? Que isso, na verdade, é o passo pra você não apenas revitalizar a tua carreira, mas pra você voltar a fazer shows e vender discos, porque o público evangélico não compra disco pirata. Não, e compra da igreja. Se o pastor falar que ele tem que comprar, ele vai comprar. Exatamente, ali na banquinha, você tá entendendo? Se ele falar que é pra obra de Jesus, a pessoa vai lá e compra Naldo em concert. Não, o Naldo, eu acho que no caso específico do Naldo, ele nem acabou indo fazer essa conversão, porque era uma conversão tão picareta que acho que nem o pessoal da igreja aceitou isso. Então, é isso que eu falo, assim, em que chega uma hora que o Naldo, por exemplo, começou a fazer shows pras 40 pessoas. Virou pocket show, nem pocket, né? Porque pocket ainda tem que ter umas 100, 100 e pouco. Não, acabou virando bucket show. Boquete show, cara. Assim como ele, cara, um monte de gente vai desaparecer, você tá entendendo? O problema é o seguinte, é tentar melhorar o nível do que vem depois. Mas, enquanto a gente tiver toda uma geração de retardados, a probabilidade de que haja essa melhora é cada vez menor. Geração de retardado, ela não tá só no Brasil, ela tá no mundo, né? Tá fora também, a gente tá falando de Brasil, porque, enfim, a gente trata do mercado aqui, mas fora... Agora você falou uma parada que é certa, hein? Porque nos Estados Unidos, cara, a produção musical dos Estados Unidos é tão ou mais pior do que a do Brasil, cara. Nossa senhora, você vê aquelas bandas genéricas que parece que saem em produção de fábrica da Disney. É que lá ainda o mercado fonográfico ainda é mais forte, assim, na construção desses artistas. Aqui meio que qualquer moleque faz um vídeo, chama duas gostosas, duas vizinhas bunduda pra dançar, 1 milhão de views, não sei o que, já tá no esquenta, já vai pro não sei aonde. Já tá no esquenta. Vai peleando. Isso, na verdade, é usado como ferramenta de marketing pra você vender show. Não, exatamente, cara, isso que me irrita muito. Hoje em dia, o valor da pessoa, no caso a gente tá falando da classe artística, o valor do artista está no número de views do YouTube, velho, isso me revolta, cara. Inclusive, voltando ao vídeo que você tava lá falando lá com as tequileiras, e aí você fez uma crítica com elas, a mulher chegou numa pompa, virou e falou assim, pois a gente tem 4 milhões de views no YouTube. E aí, hein? Não. Eu acho que você foi muito cavaleiro, que eu teria virado e falar pra ela e falar assim, peidei pro seu filho. Caguei pra sua seguridade. Não, na verdade, o que eu expliquei pra ela, e isso ali para qualquer pseudo-artista que se vangloria disso, que na verdade o fato de você ter milhões de views no seu vídeo não significa necessariamente que são milhões de pessoas que gostaram do vídeo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lembra de uns gaiatos que surgiram com um vídeo cantando na praia, dizendo minha mãe, é minha mulher, quero não, minha mulher não quer não. Ah, sei qual é. Lembra? Esses caras tinham 4 milhões, 5 milhões de views. Nossa. Desses 4 milhões de views, 98,7% clicaram pra dar risada daquela bosta. Exatamente. Então, só que na hora que você vai vender o teu peixe, você fala, não, cara, são 5 milhões de views, como se todo mundo tivesse gostado daquilo. E, na verdade, não é. A mesma coisa acontece no mercado americano. Você pega, às vezes, Mariah Carey acabou de lançar um disco e já tem 2 mil... Mariah Carey, não, que a Mariah Carey é... Lady Gaga, vai, tá. Lady Gaga, então, Lady Gaga, Demi Lovato... Cascata. Primeiro que o pessoal usa esse programinha, e lá nos Estados Unidos são uns programinhas sensacionais, que você compra baratinho. Olha só, olha a dica. Funkeiros, olha a dica. E aí, cara, você tem também lá um nível de retardamento mental? Tem, sem sombra de dúvida. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma indústria ainda muito poderosa por trás. Tem, o mercado lá ainda bem forte, né, nesse sentido. É o que não tem mais aqui no Brasil. É, a grande diferença é que lá você tem o que é merda, você tem o que é merda, você tem o que é uma bosta, mas você também tem o que é feito de qualidade. Sim, e também tem seu espaço. Ah, mas aqui também tem. Lá fora é muito mais fácil. Isso. Você sobreviver artisticamente sendo da cena underground. Isso. Do que aqui. Ah, entendi. Você tá entendendo? Você vê uma metrópole como São Paulo, por exemplo, tem pouquíssimos lugares onde uma banda underground pode mostrar o seu trabalho autoral. Quase nenhum. O resto é só cover, né? Cover de rock clássico, né? Porque se você colocar alguma coisa mais atual, não tem público. Só a família do cara vai lá. É sempre os Bon Jovi cover, essas merda. É, de Purple, é de Purple, Beatles, Bon Jovi, Guns N' Roses. Então, assim, essa, por enquanto, ainda é a diferença do mercado americano. O mercado americano ainda tem essa força, porque lá tem muito dinheiro, cara, e é o que não tem aqui. Não, e o público lá, assim, aqui acho que o pessoal desistiu de comprar CD, só na igreja mesmo, do padre lá que oferece. Lá fora também. Hoje só existe um lugar no mundo onde a venda de CDs não caiu. É o Japão. Ah. O Japão é o único lugar do mundo que ainda tem uma Tower Records. Caraca. E aí, recentemente, eu conversei com o Ed Mota, ele falou, meu, você vai na Tower Records do Japão, tá lotado de neguinho comprando disco. Mas aí é um universo à parte. É outro planeta, né, o Japão. Agora, o que você tem nos Estados Unidos, por exemplo, que é um diferencial muito grande, que lá também você não vende tantos discos quanto você deveria, você tá entendendo? Essa é uma semelhança que existe com o mercado nacional. Mas, em compensação, as bandas sabem trabalhar muito mais a arrecadação de grana por intermédio de turnês do que aqui. Hoje, a pior coisa que você pode fazer como artista iniciante é assinar contrato com uma gravadora grande. Ah, tá ferrado. Hoje em dia, de uns 10 anos pra cá, você tá fudido. Quer dizer, é um contrassenso com o tipo de situação que a gente tinha há 15, 20 anos atrás. Mas é a realidade. Então, hoje em dia, por exemplo, as gravadoras funcionam como meras distribuidoras de discos. Você chega com o seu disco pronto, a gravadora fala, ó, você vem com o seu trabalho pronto que a gente distribui. A grande verdade é o que eu sempre falo em quase todas as entrevistas quando a gente tiver sobre esse assunto, é que no passado o artista, ele fazia uma turnê pra promover o disco. Isso. Hoje, na verdade, ele faz um disco pra promover e justificar a turnê. É, não, tô que a maioria, ainda mais esses sertanejos, fazem só lança disco e deve ter tudo ao vivo, né? Ao vivo lá no, na festa do, sei lá, é Expogado, não sei onde. Aí ele lança o CD daquela turnê da Expogado. Claro, que é muito mais fácil. E hoje vai rolar, gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar até o sol. Corrija se eu estiver errado, Regis, mas eu acho que o termo universitário, ele é sempre colocado pra quando você não tem como definir um tipo de artista, né? Você é o quê? Ah, eu sei lá, eu sou futebolista universitário. Forró universitário. Não. O problema é que a universidade no Brasil tá indo de mal a pior, então quando você vai fazer um trabalho, só que mais merda, aí você é universitário, entendeu? É isso. Eu, na verdade, tenho uma teoria um pouquinho diferente. Primeiro que eu acho que os dois termos estão errados, tanto o sertanejo quanto o universitário. Porque de sertanejo ali não tem nada. E ninguém estudou ali. Não, ninguém não. Bicho, o cara nunca chegou perto de cavalo. Nem de, quanto mais de livro. Você tá entendendo? O cara, esses caras que vão nesses shows, e isso vale tanto pra quem tá em cima do palco como pra quem tá na plateia. Principalmente na plateia. Oh. O cara se fantasia de cowboy, velho, bicho, o cara nunca pisou num barro. Ele tá de cosplay de cowboy. Exatamente, tá entendendo? Mas assim, os dois termos estão errados. Mas por que foi usado o termo sertanejo universitário? Porque hoje, infelizmente, os universitários... É quem consome essa bota. Estão associados a grupos de balada e não grupos de estudo. Olha aí, você usa o termo universitário muito mais pela capacidade de fazer festa e beber... E putaria. Que o universitário tem. O termo universitário, ele engloba não o cara que frequenta a faculdade, mas o cara que fica parado na porta da faculdade bebendo pra azarar a mulher pra ver quando é que vai ter festa. E com som alto com essa música merda pras meninas começar a rebolar, foi um termo muito bem empregado para refletir o que é o universitário brasileiro hoje. Vocês já perceberam que esses caras, essas dupinhas genéricas, eles cantam parecendo que estão fazendo cocô? Vocês já perceberam que tá com... Se espremendo, né? Eu agora vou pra festa, bebê muito! Então, tipo assim, o termo universitário é mais pra refletir um comportamento, então, né? É mais pra refletir um comportamento, exatamente. Mas isso já vem desde aquele forró universitário, não é não? Ou veio antes? Sim. A primeira vez que eu usei o termo foi forró universitário. Quando veio aqueles panacas do Fala Mansa, surgiram esses caras, e depois deles surgiram uma série de outros aproveitadores, e você pode notar que todos eles tinham algo em comum. Só o sanfoneiro era o cara mais velho e o cara que sabia tocar. O resto... Isso. O resto era só no pum-pum-pum da zabumba no blam-blam-blam do violão. Na zabumba você botava um cara com mal de Parkinson ali e dava pra tocar. Caraca. Então, na verdade, esse termo, esse termo universitário, ele reflete exatamente isso. Ele reflete uma tribo imensa que frequentam as universidades, mas saem de lá tão burros quanto entraram. Brasil. É isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaka, tem Cozinha do Tchaka e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí, youtube.com/JurassicCast. E aí, YouTube? Deixa eu perguntar uma coisa, Regis, que eu tenho uma curiosidade aqui. Sobre a sua participação lá de jurado do Raul Gil. Depois que ele te convidou e tal, você topou de boa, você falou aqui e tal. Mas como é que foi se ver ali naquele... num programa de televisão do tamanho do programa do Raul Gil, que é um programa que é a tarde inteira, praticamente, se duvidar. Como é que você se viu ali sentado naquela bancada com outros artistas, alguns artistas ali? Eu sei que tem o rapaz do sax, que eu não vou lembrar o nome dele. Isso. Tem outras pessoas ali junto e tudo. Como é que você se viu ali no meio dessa galera e como é que você, eu sei que você meio que assume o papel do cara mais crítico e aquela turba enfurecida das véias esticadas que ficam ali. Das meninas que frequentam a plateia do Raul Gil, só fazem vaiar você. Como é lidar com isso? Eu sei que você leva na boa, mas queria que você falasse um pouco sobre essa experiência. As meninas esticadas. Olha, pra mim é absolutamente tranquilo, porque desde que eu comecei a trabalhar em televisão, desde o primeiro momento que eu entrei na televisão, que na verdade tudo isso aconteceu por conta daquela entrevista que eu dei pro Jô Soares. Uh-huh. Né? Então, assim, ali também, e também em todos os programas onde eu participo, a questão primordial pra mim é a seguinte: é eu ter a liberdade pra eu falar o que eu bem entender. Excelente. Então, eu me sinto ali absolutamente tranquilo, porque na TV, inclusive, eu até brinco com as pessoas chegam pra mim e falam assim: porra, mas você é tão chato daquele jeito que você se mostra na televisão. E eu falo assim: minha senhora, na televisão eu pego leve, eu sou muito pior. Excelente resposta. Excelente. O pior de tudo é que é verdade. Embora eu tenha, assim, toda uma acidez nas minhas opiniões quando eu vou julgar um candidato ou vou falar qualquer coisa, na verdade, por eu estar num programa vespertino, eu tomo ainda um certo cuidado de dar uma maneirada. Porque se eu estivesse num programa noturno, bicho, Você ia sentar o pau, cara. Mas eu ia barbarizar muito mais do que eu já barbarizo. Regis, depois da meia-noite, cara. É, nossa, não, aqui, só aqui, aí era de... Você é um palhaço, vai embora do palco, seu filho da puta. Tipo o Simon lá do daquele... Não. Se eu tivesse num programa, vamos dizer assim, à noite, o Simon perto de mim seria o... Um anjo. Padre Marcelo. Seria o Papa, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu me sinto absolutamente muito bem, porque, infelizmente, assim, há muitas das pessoas ali jogam pra plateia, né? Sim, a plateia gosta de tudo também, fica aquele liminha lá sacudindo... Não tem liminha lá, porra. Não, mas qualquer um que cai lá, o povo fica. Não tem liminha no Raul Gil, liminha no Silvio Santos. Tem um liminha cover. Tem um liminha cover, assim, sabe? Mas ali, assim, ali algumas dos meus colegas realmente não querem ficar mal perante o público, né? Então, às vezes, eles não gostam de certas coisas e acabam dando uma dourada na pílula, né? Que é uma coisa que absolutamente eu já não faço. Eu me sinto muito bem lá. Eu talvez seja a pessoa que mais se diverte durante... É isso que eu ia te perguntar, se você se diverte, assim. Muito. Deve ser muito bom, dar muita risada e tal. Muito. E é muito interessante ser vaiado por gente retardada. Acontece com gente às vezes aqui também. Alguma vez, assim, que você, algum candidato que foi lá no programa, cara, e você sentiu, assim, que você ia perder o controle, que tu ia virar no sentido de virar e falar assim: agora eu vou soltar o verbo mesmo, de tão merda ou de tão palhaço, enfim, alguma coisa que te realmente irritou, assim, a ponto de você querer chutar o pau da barraca mesmo? Não, porque eu sou o cara que eu jamais perco o controle. Ah, legal. Então, invejo. Não tem isso. Invejo. Pois é. Mas o que te deixa mais puto ali? O cara que tentar cantar em inglês e não saber falar uma palavra em inglês? Ou escolher música fácil, tipo... Fácil que eu digo assim, fácil de conquistar a galera. Ah, fácil de conquistar, tipo, música mais apelativa que tá. Isso, no, é, tá música hype, de sucesso, assim. O que é mais irritante é gente desafinada, que não tem a menor postura no palco e se acha popstar a ponto de aparecer nos bastidores do programa já com o seu assessor de imprensa. Puta merda. E isso aí até ser pré-selecionada. Casos de calouros lá no Raul Gil com o seu próprio assessor de imprensa, com o seu próprio empresário. trabalham. Já exigindo toalhas brancas no camarim. Não. Mas assim, já dizendo, olha, veja bem, ela é uma artista já praticamente completa, e não sei o quê, blá, blá, blá, blá. Sabe aquela, fazendo aquele... Aquela média, né? Aquela propaganda, aquele, vendendo sabe, peixe. Sabe aquele Somebody Love? Tem. Já agenciando ali, já tentando um Miguel. É que nem uma vez um candidato chegou pra mim, na hora que eu tava passando ali pela recepção, lá em cima, né, do SBT, o candidato, que eu obviamente não vou dizer o nome, ele chegou pra mim e evidentemente num exercício de puxa-saquismo, virou pra mim e falou assim, Regis, que muito bom te ver, olha, eu quero que você saiba que o Pará inteiro te ama. Nessa hora... Pará! Nessa hora, o pessoal da produção que tava ali, o pessoal já começou a botar a mão no rosto. Nossa! Sabiam que vinha uma... A chapuletada. Aí eu virei pro cara e falei assim, mentira sua, porque o Pará é um estado muito grande, com muita gente, e eu duvido que você tenha feito uma pesquisa pra saber qual a porcentagem de pessoas no Pará que gostam de mim. Então, não, que te amam, né? Não é nem que gostam. É, então, fica quietinho e faz o teu trabalho aí. Bicho, o cara ficou... Sabe quando a pessoa fica transparente, a pessoa não fica nem branca, dá pra você ver, inclusive, o sangue fluindo. O cara quis puxar um saco pra ver se você dava mole lá. Eu espero que eu tenha dado uma lição, não só a ele, mas como a todo mundo que tá lá. Cara, na boa, isso não vai funcionar comigo e isso precisa parar de funcionar com outras pessoas. Com todo mundo. Que aquela coisa do todo mundo é legal, essa filosofia do tapinha nas costas, isso precisa acabar. Tinha que ser tapa na cara, né, pra pessoa virar homem. Né, às vezes algumas pessoas precisam realmente de uma surra, mas assim, não era o caso. Mas assim, precisa parar esse negócio, porque isso acaba virando uma bola de neve de hipocrisia, que depois as pessoas não conseguem sair. Então a pessoa começa a realmente acreditar que o elogio vai funcionar. O elogio fácil vai funcionar. E na verdade nunca funciona. Mas agora eu preciso te perguntar um negócio. Agora é uma pergunta pessoal. Seguinte, a ainda tá lá no programa? Não. Saiu, né? Saiu. Pô, ia pedir pra você falar um negócio pra ela. Foi jurada junto contigo lá. O já. Que você agora fala o que você queria falar. É, o que, que você pedia? Não, eu ia mandar um beijo pra ela, que eu era mega fã da... Queria namorar quando era pequeno, pô. Você tá de brincadeira que você batia punheta pra... Pô, total, cara. Pô, mas é o que tinha, Regis. É o que tinha, cara. Era assim, explica muito a respeito da vida sexual de vocês, né? Mas deixa eu te perguntar, alguma vez algum presidiário foi buscar ela lá e... Que isso, Bruno? Que merda, tá acontecendo. Não, pelo amor de Deus. Não, porque ela gostava de uma chave de cadeia, isso todo mundo sabe. Não, cara, ela gosta de caras de pele escura. Ah, tá, entendi. Ela gosta de mulatos e negros. Entendi. Não necessariamente fichado. Não, Black Mamba, então. É. Não acredito que vocês estão falando isso. Ela não tá mais trabalhando com ele, cara. Eu posso falar o que eu quiser, cara. Porra. Tranquilo, mas tá tipo de música que você gosta, assim, sua paixão pessoal, assim, quais são os estilos, quais são os artistas, se você puder falar, quiser falar e tal. Se não quiser falar, pelo menos os estilos, o que, que você curte, gosta de ouvir e tal. Olha, meu, eu sou eclético a ponto de ouvir Mozart e black metal norueguês com o mesmo prazer. Claro que esse funk carioca, esse pagode pega piriguete que tem por aí, essas coisas eu obviamente não curto, mas assim, eu ouço quase todos os estilos de música com o mesmíssimo prazer. Assim. Não tenho, a minha formação sempre foi muito eclética quando eu era adolescente e isso não se modificou ao longo dos anos. Então eu ouço Bach e Crisium absolutamente com o mesmo prazer. Não tem gênero, é a qualidade, né, que importa, né? Acho que depende muito também do momento também que você tá ouvindo. Você tá, né? Mas tem momentos que combinam com alguma coisa, outros que já combinam com outra, né? Uhum. É verdade. Eu vi uma foto tua aqui tocando bateria na internet. Você toca bateria, toca algum instrumento? Eu sempre fui baterista, né? Foi legal. É, eu inclusive, eu quando comecei a tocar bateria, por exemplo, eu toquei no grupo que depois virou o Ira. Pô, legal. Uma banda chamada Turbio. Era eu, o Edgar Scandurra, o Nazi e um baixista chamado Dino. Pô, legal. Eu sou mega fã do Ira. É, então, depois eu toquei em uma série de outras bandas, algumas eram até meio conhecidas nos anos 80, como o caso do Muzak, do Ness, por exemplo. E hoje eu tô tocando com o maior prazer do mundo numa banda de rockabilly, que é uma coisa que eu nunca tinha tocado na vida e é absolutamente delicioso, que é uma banda chamada Chili Sauce Trio. Olha aí. A música mais moderna que a gente toca é Stray Cats. Nossa. Cara, que massa. Só pra trás. Da hora. Pô, muito bom. Ah, pô, legal, cara. Bom saber. Look at me once, you look at me twice. Look at me again and is it gonna be fight? We're gonna rock this town, we're gonna rip this place apart. We're gonna rock this town, rock it inside. Meu querido Regis, muito obrigado. Te agradeço imensamente por aceitar o nosso convite por estar aqui. Eu só tenho a agradecer pelas suas declarações, enfim, por você falar algumas coisas que realmente precisam ser ditas. Eu estou falando isso, não estou sendo demagogo, porque quem escuta o Jurassic Cast sabe que a última coisa que eu sou é demagogo, não tem nem por que fazer isso. Mas realmente, eu acho que o que está faltando muito no Brasil hoje em dia são, primeiro, pessoas inteligentes, e segundo, são pessoas que digam o que tem que ser dito sem medo. Primeiro, sem medo da repercussão, do que isso possa dar, e sem medo do que os outros vão, se os outros vão gostar ou não. Então, algumas coisas elas precisam ser ditas, mesmo que muita gente não goste. Então, muito obrigado mesmo. Ô Regis, quer deixar alguma declaração final pra galera? Quero. Manda. Leiam mais. Olha aí. O fato de você se tornar um leitor assíduo e frequente, qualquer tipo de coisa, vai transformar você e, se você estimular os seus filhos, também a ser cidadãos melhores. Perfeito. Excelente. Eu adorei. Sensacional. Obrigado. Vamos lá, Mel. Vamos escutar um funk ostentação, vai. Vamos, peraí que eu vou canta, ligar aqui. Aliás, faz você cantar. Canta aí um funk ostentação, você. Beijinho no ombro, de onde passa longe. Beijinho no ombro, antes da letra. Ô, Regis, leva ela lá pro Raul Gil te dar uma esculachada nela, por favor. Deus me livre, levar. Cara, a menina conseguiu associar funk ostentação com terreiro de macumba, que ela parecia que tava cantando terreiro de macumba, quer dizer, só faltou usar tabaco atrás. Não, e a menina cantando, a impressão que dá é que ela fez gargarejo com um caco de telha. Obrigada pelo carinho. We're all rock